Bebendo da água da vida, da fonte a jorrar, tendo os pecados lavados, eu posso cantar. Com as algemas quebradas, não sou mais escravo de nada e já posso gritar em alto e bom som: Jesus é bom, é maravilhoso, como é gostoso louvar ao Senhor. Sentimos um gozo na alma, queremos louvar todo dia. Tristeza, saudade, alegria na sua presença. Comendo do pão da vida que desce do céu, trocando o amargor do pecado no favo de mel. Como um soldado leal, na frente um general que a vitória nos dá. No Armagedom, Jesus é bom, é maravilhoso, como é gostoso louvar ao Senhor. Sentimos um gozo na alma, queremos louvar todo dia. Tristeza, saudade, alegria na sua presença. Vida que desce do céu, trocando amargor do pecado no favo de mel. Como um soldado leal, na frente o general que a vitória nos dá. No Armagedom, Jesus é bom, é maravilhoso, como é gostoso louvar ao Senhor. Sentimos um gozo na alma, queremos louvar todo dia. Tristeza, saudade, alegria na sua presença.